Vai. Conceitos de rua. Quais são os elementos? Todo rapper sabe. Periferia primeiro plano, a vida é daquele jeito. Quais são os fundamentos? Todo malandro sabe. Grupo conclusão, hip hop tudo. Banca de maluco, F.O. adulto. Guerrilheiros África, rima de postura. Esquadrão da mente, conceitos de rua. No fanzine, assina embaixo. Ação beneficente, trabalho voluntário. Rajada de paz, vai direto no seu coco. Se não conscientizar, pelo menos vai deixar louco. MC na oficina, canta na batida. Cultura realista. DJ risca, risca, agita a pista, rainha ginga, ginga. Qualidade é estar sempre aprimorando qualidade, desempenhando arte, educando ativistas em seus diversos estados, loucos radiofônicos antenados buscando informação, se politizando pra polemizar, seguindo ensinamento, sem doutrinar, nunca pra impor, muito menos pra tirar, somente chama a atenção pra despertar. Visão do bom capoeira, salve, salve os repentistas. Mundo de homens, onde a mulher é a criação. Big boys e big girls, ritmos em ação. Tradição, resgate, o som bate no baile. Hip hop, quilombola. Represento a posse, conceitos de rua. Tradição, resgate, o som bate no baile. Hip hop, quilombola. Represento a posse, conceitos de rua. Estava jogado ao relento. São Bento, pela graça concedida. É, eu tô ligado. Pensão Sulus África, com passo, passo a passo, improvisado na batida. Organizo desorganizado. Organismo reacionário, magnetizado, energizado. Ficou pra trás o retardatário. Vou na estrada sem a grande família, não somos nada. Vou na missão, atravesso a ponte, mas volto pra casa. Revolucionário, em sã estado. Resgate da origem que se perdeu no passado. Autoconhecimento é necessário. A preta linda com olhar. Mandou o seu recado. Mulher brasileira, rara beleza, perversidade pura. A chama que se veia. Lendário, amor a Jah. Rastafari, forma de vida. Insaciável, Luanda, Angola. Rainha Nzinga, ginga, ginga. Tradição, resgate, o som bate no baile. Hip hop, quilombola. Representa a posse, conceitos de rua. Verdadeira escola. Não pare o baile, não, não pare o baile. O raiar do dia é só um detalhe. Não, não pare o baile, o hip hop agradece. As periferias do Brasil gostam de rap. Já no Sampaio, cuidado.